Espere mais um instante. Tá chegando as marcantes. Luiz da Night vai tocar. Sua noite vai ficar dançante. Na batida das marcantes. Na batida das marcantes. DJ Luiz da Night agora é quem vai comandar. É tão bonito nosso amor. É sim. Luiz de Ricardo. Seu jeito de fazer amor é bom. Você é tudo que eu quero e me aquecer. Adoro ouvir você dizer amor. Eu amo você. Toca pra mim, é de Brasil. No mega som vou me envolver. Não te esqueci, estou aqui. A noite cai, vou te encontrar. Tão lindo seu sorriso. Eu quero tanto te amar. Maravilhoso teu olhar. No mega som vou te encontrar. Vou te provar o quanto eu te quero. Também o quanto te desejo. Vem, sou o teu abrigo, teu único amor. Estou aqui, a noite cai, vou te encontrar. Tão lindo seu sorriso. Eu quero tanto te amar. Maravilhoso teu olhar. No mega som vou te encontrar. Você aqui, sou feliz. Eu quero tanto seu amor. Me abraça, me beija. DJ de Brasil. Só vou me entregar a você. O respeitado do Pará. DJ Luiz da Night, sempre no oferecimento. Barbearia do Zé. Digital Print. Sei que um dia comércio, o cara da mídia. DJ Luiz da Night, Luiz da Night, o louco do mix, o louco do mix. Eu sei que um dia a gente pode se perder, mas não vai ser assim, se depender de mim, porque eu vou lutar pra nunca acabar. Haja o que houver, venha o que vier, inverno ou verão, em qualquer estação, só vou gritar amor. Menino, eu te amo, tá difícil de viver a vida sem você. Menino, eu te quero, vou virar o mundo, mas amor vou ter você. Menino, eu te amo, tá difícil de viver a vida sem você. Menino, eu te quero, vou virar o mundo, mas amor vou ter você. Menino, eu te amo, tá difícil de viver a vida sem você. Menino, eu te quero, vou virar o mundo, mas amor vou ter você. Menino, eu te amo, te amo, te amo. Da Night, transmitindo alegria a cada sequência. Lembrando dos momentos que não faltam mais. Chegando no fuxico, onde te encontrei. Agora em minha vida tudo é capaz. No clima do fuxico, eu me apaixonei. Fuxico é nossa praia, nosso. Na praia do farol, Bosqueiro é o meu lugar. Nas ondas desse mar, vou outra vez me apaixonar. Foi lá que eu te amei. Foi lá que eu te amei. No fuxico do farol vou te encontrar. Foi lá que eu te amei. No fuxico o amor está no ar. Foi lá que eu te amei. No fuxico do Night, detonando as melhores músicas pra você dançar. Foi tudo sonho, Rodrigues. Sucesso. Das marcantes. Luiz da Night, sempre no oferecimento Barbearia do Zé, Digital Print. DJ Luiz da Night. Hoje pensei tanto em você. Onde estás? Preciso dizer que já não sei viver sem você. Só me resta te encontrar. O seu toque me faz sentir. A paixão renasceu em mim. Te entrego meu coração. Meu amor, amo você. Quero sentir teu amor. Você, pois eu não posso viver sem você. Eles vão te conquistar. Vem sentir, sem vergonhas vão te encantar. Quero sentir teu amor. É você, pois eu não posso viver sem você. Eles vão te conquistar. Vem sentir, sem vergonhas vão te encantar. Não tem como comparar. Brilhante. Hoje pensei tanto em você. Onde estás? Preciso dizer que já não sei viver sem você. Só me resta te encontrar. O seu toque me faz sentir. A paixão renasceu em mim. Te entrego meu coração. Meu amor, amo você. Quero sentir teu amor, ter você, pois já não posso viver sem você. Eles vão te conquistar, vem sentir, sem vergonhas vão te encantar. Quero sentir teu amor, ter você, pois já não posso viver sem você. Eles vão te conquistar, vem sentir, sem vergonhas vão te encantar. Quero sentir teu amor, ter você, pois já não posso viver sem você. Eles vão te conquistar. Vem sentir, sem vergonhas vão te encantar. Quero sentir teu amor, ter você, pois já não posso viver sem você. Eles vão te conquistar. Vem sentir, sem vergonhas vão te encantar. DJ Luiz da Night, fazendo a sua diversão. Eu não quero mais, cansei de chorar. Se eu te magoei, foi sem pensar. Me entreguei demais a esse louco amor. Me perdoa, eu te preciso. Nossa história. Mas meu amor, Brothers a serviço da sua diversão. Listen to this fact. They say, say. Das marcantes. DJ Luiz da Night. Esse moleque é foda. Sempre no oferecimento Barbearia do Zé Digital Print. Dançadão covarde!

DJ Luiz da Night. Você me encantou, meu amor. O seu sorriso lindo me conquistou. Quando eu te vi dançar, me apaixonei. Seu jeito meigo me atrai, só quero você. Com o DJ Beto a tocar os grandes sucessos, fazendo você dançar e delirar, tocando nossos corações com suas mixagens. É o DJ Beto, é o DJ Beto. Harrison Lemos e Banda Pintos, a moral. Bruninho do Comércio, o cara da mídia. Você me encantou, meu amor. O seu sorriso lindo me conquistou. Quando eu te vi dançar, me apaixonei. Seu jeito meigo me atrai, só quero você. Com o DJ Beto a tocar os grandes sucessos, fazendo você dançar e delirar, tocando nossos corações com suas mixagens. É o DJ Beto, com o DJ Beto a tocar os grandes sucessos, fazendo você dançar e delirar, tocando nossos corações com suas mixagens. É o DJ Beto quem vai tocar. Linda, os Brothers. A explosão do sucesso. Verdadeira festa começa agora. DJ Luiz da Night. É pura energia. Desculpa te encontrar, não aguento mais sofrer. Bate a saudade e a dor no peito, não me deixe assim. Quero ter você pra mim, não aguento ficar aqui. A noite cai, é triste sem você pra amar. Vem, diz pra mim onde estás, não aguento mais chorar. Carinho, não consigo mais viver. Galera da moto, oh, oh, oh. Com a galera da moto, é lá, meu bem, que eu vou te encontrar. Oh, oh, oh. Com a galera da moto, provou quanto te quero, amor. Galera da moto, é lá, meu bem, que eu vou te encontrar. Oh, oh. DJ Luiz da Night, detonando as melhores músicas pra você dançar. Enlouquecendo a multidão. Quando você falou que ia me deixar, fiquei triste e a chorar, sem ter direção para viver. Nunca imaginei que ia sofrer assim, sem você perto de mim. É duro, mas vou ter que aceitar. Tentar um sofrer assim, sem você perto de mim. É duro, mas vou ter que aceitar. Tentar um novo amor, ser feliz por onde eu for, curtir em algum lugar, poder te amar. Eu vou sair e com você ouvir o som do mini rubi, a comida, todo o som com o Ronaldo e o irmão, viajando nessa Kombi que é o show, que o povo consagrou, é a paixão da galera tocando para mim. Sair e com você ouvir o som do mini rubi, a comida, todo o som com o Ronaldo e o irmão, viajando nessa Kombi que é o show, que o povo consagrou, é a paixão da galera tocando para mim, meu amor. Luiz da Night. Quero te dizer te amo e esse amor foi tudo que eu te dei. Yeah. Lembro aquela noite que eu te vi por você, eu me apaixonei. Como eu te amei. Procurei sentir um grande amor assim.

The night. Me apaixonei no teu, no teu olhar. Coração falou que você, só você é meu grande amor. Esperei você voltar, minha paixão. Você não voltou. Coração ficou na triste solidão. Se um dia eu te encontrar, vou poder te falar o quanto eu te amo, és minha paixão. És o meu primeiro amor. Hoje tão feliz estou. Quero te encontrar e te namorar. Te amo, és minha paixão. já começou. Fiz essa canção com um amor, dance comigo. Fui na festa para dançar, encontrei você, meu amor. Como é linda essa melodia, então me dá um beijo, vem matar meu desejo, coração. Dance comigo, meu bem, o show já começou. Fiz essa canção com um amor, dance comigo. Dance comigo, meu bem, o show já começou. Fiz essa canção com um amor, dance comigo. Nelsinho Rodrigues, muito mais romântico. Dance comigo, meu bem, vai começar o show. Eu não te esqueci, I love you. Dance comigo, vem. Dance comigo, meu bem, o show já começou. Fiz essa canção com amor, dance comigo. Fui na festa para dançar, encontrei você, meu amor. Como é linda essa melodia, então me dá um beijo, vem matar meu desejo, coração. Dance comigo, meu bem, o show já começou. Fiz essa canção com um amor, dance comigo. Dance comigo, meu bem, o show já começou. Fiz essa canção com um amor, dance comigo. Dance comigo, dance comigo, dance comigo, dance comigo. Dance comigo, dance comigo. DJ Luiz da Night, esse é bom pra caralho. Pra se falar de amor, tem que se amar. Eu já vivi o amor. Eu não me vejo mais me entregando a outro alguém. Você feriu meus sentimentos, mentiu, me usou e não quer mais. Você feriu meus sentimentos. Me entreguei assim, foi tão de repente, de um jeito diferente. Não pensei que fosse assim tão forte, tomando conta de mim. E você não ligou. E hoje eu sei o que você fez comigo, machucou demais. Aprendi que nunca se deve entregar um coração assim. Vou te esquecer, vou te deixar e procurar um novo amor. Os melhores CDs do Pará. Vem com a Sound Produções.